1856, passa nível 1960, chame agora o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545, boa viagem. Recife 2852545, obrigado. Turno 567, só um minuto, cópia Brasília 360. Afirmo. Gripão 4, solo 5-1, livre à direita, 1-2-1-9, solo. Direita, 1-2-1-9, boa. Boa tarde, tá 3-2-9-4. 9-4, boa tarde, prossigo o táxi pela Alfa e chame a cidade Juliette. Alfa da Juliette, 3894. 1567 para cópia. Guarde. Pronto, cópia. 1567 autorizado Brasília. Nível 360, via Pêsulo 17. Recola da 10, curva direita, subida gole, transição Ofito. 1935 é o controle. E o transponder é o 5153. Ok, autorizado Brasília, via rota do plano nível 360, Upper Zulu 17, decola da pista 10, curva direita, saída gole, transição ofito, controle 11935, transponde 5153, gol 1567. Correto, gol 1567, chame pronto no portão 6. Chamará, 1567. Gol 67. Dando 1-4-0 para o 380, seria possível a frota ofito, está presente? Aguarde. 5-4-5, vou direto e Léo, 5-4-5. Direto e Léo, muito obrigado, 5-4-5. Romeu Patango, prossigo no 1500 pés, corredor de caixa pregos, pro de Paripe, Simões Fini, comando visual com aeródromo, Romeu Patango, ajuste no 0-5. Chame a torre em 18-6, o ajuste é 1-0-5, boa viagem, 862. 1015, ciente do táxi, 18-6 torre, então 8002, um bom domingo. Estabilizado, visual. Mete aproximação, chame torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Aproximando a Juliette, 3894. Gente, o TAM 3894, observe a saída do Airbus da companhia, após o mesmo cruzar a Juliette, prossiga para o portão 8. Gente, após a nave da companhia, para o portão 8, 3894. 1-8-0 graus, 8 lanches. Repouso no 0, a 2-2-1. TAM 01 no Web, está autorizado, chame táxi. Gente, autorizado. Novembro Alfa, livre retorno, índio Novembro Alfa. 567, passa nível 170, chama agora o centro Recife, frequência 1-288, alterno 3325, e solicite para você der a voz direto ao fito. Nativo 2-2-1-3-3-5, tá 3-5. Torres, Salvador, tá 8002, espera da 10, pronto. Deixa eu manter a posição de espera, o 3800, manter a posição agora. Em manter a posição, 8002. Utilizado agora, né, Mateus 8002. .273, desça para 3.000 pés, estou tímido no 0, no 5, gol no 273. Ele 15, descendo 3.000, gol no 273. Está no 0, está 8002. Flash olhar e manter. Forçado 2521, no solo aos 56, libra à direita e táxi via Alfa, chame novamente na taxiway Charlie para ingresso e táxi até o pátio de autoridade. Vai, taxi pela Alfa, mas novamente para táxi autoridade da Charlie. Suba para o nível, suba para 4.000 pés, um outro pronto para o lançamento. Fokker 2-2, desça para 2.000 pés, estou tímido no 0, no 5, informa o localizador. Zuc 2-2, desça para 2.000 pés, estou tímido no 0 no 5 na via chegada à malha, informe do curso localizador. Ajuste no 0 no 5, Zuc 2-2. Zuc 2-2, autorizado a manter 5.000 até o táxi? Autorizado. Agora, obrigado. 8002. O Força Aérea 2521 ingressa agora próximo à direita e vai aguardar a passagem da aeronave da TAM que está decolando para depois ingressar na pista, viu? Ele vai ingressar aqui na Delta, nossa direita, aguardando a passagem do TAM para ingressar na pista. Assim que o tanque está correndo agora passar, já pode ingressar na pista, tá, que sai em direção à parte de autoridade e já está livrando a pista. Gente, dando passagem, o decolagem do TAM, vai ingressar na pista e vai estar livrando. Quatro no 5, passa nível 140, chama o centro Recife, frequência 1288, alterno 3325, boa viagem, tipo 54 no 5. É um bom domingo. Amém. Controle Salvador, TAM 8002. 8002, contato radar, suba para nível 380. Subida ao 380, TAM 8002. Já. Autorizado para o delay da TAM 8002. Bem grato, vamos ler. Trip 5415 na escuta do controle. São para o acionamento, vai chamar 1219 só. 33.25, tem um bom voo. 5415 na escuta, prossiga. Trip 5415, chame Recife na frequência 128.8. 1288, 5415, tem uma boa. Boa. Gol no 273, pista para 2000 pés, está autorizado a final ILS, informe estabilizar no localizador. Autorizado ILS X-Ray da pista no zero, informar ao localizador, no 273, descendo 2000. Romeu Papatango, já está visual com campo? Afirmo, visual com campo. A gente chama agora a Torre Salvador, 18.6, tem um bom posto. 18.6, grato, bom trabalho. Está pronto para o primeiro lançamento, Lima Quilante, hein? Lima Kilo X-Ray, livre lançamento, chama para descida. Vamos acender até 070, ok? Afirmo, chama para o novo lançamento, subindo para o 070. É isso aí. Então, vou pro da rotatória, no meu pé, para 3 mega. Lima Kilo X-Ray, controle. Ah, isso aí. Você andou com tráfego local na ilha? Ah, sim, aqui. Estou recebendo aqui um lote primário, provavelmente é um helicóptero no sul da ilha. Ok, vamos confirmar com ele. 8 milhas de sua aeronave. Ok, muito grato, estamos em atenção para o 070, ok? Entra. De Tango Índia Bravo, mantém condições visuais, ajuste no 095, informa o lançamento de PQD sobre a ilha, mantém a distância regulamentada para evitar o lançamento. Estabilizou o localizador, Gol 1273. 1273, completa final ILS, torre 118.6. 186, boa. Controle, Amjet 6720. 720, contato radar, decolagem, suba para o 340. E 340, autorizado para o Didael. Autorizado para o Didael. E aí, para o Didael. Joker 22, livre ILS, desça para 2000 pés, informe estabilizado. O ajuste no 014. Joker 22, informe estabilizado. Ajuste no 014. Kiosca uniforme, prossiga. O ajuste agora é 10104, mantém os corredores, informe Paribe para ingressar no corredor interlado. Agora bastante checado no 273. 7273, livre pouso, pista no zero, vento 180 graus, 109. Autorizado pouso, pista 10, igual no 273. Como é que o patrão tem condições de manter velocidade na final agora? Afirmo, tem condições. Então, troa da final agora, aguardando autorização de pouso, gente. Ciente, prossegue na final, guardando a autorização de pouso, vamos lá, plantão. Plantão. 1601 no Galeão, autorizado nível 360, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, Leda após a posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta, Zulu 16. Controle 1 no 9.35, acena 5152. 605, Cotejo. Gol 1601, está autorizado nível 360 para Galeão, conforme plano, decola da pista 10, nível curva direita, a saída vai ser a da El, transição Leda. Após Leda, voa direto Biev, Bravo India, Eco Victor, o transponder 5152 e o controle 193. Uno 601, confirmando após Leda, a posição é Biev, Bravo India Delta, Eco Victor, quando intercepta Upper Zulu 16. E o frequência do controle 119.35. Pós-Leda, Biev, Bravo, India Delta, Eco, Victor e o controle 1935, gol no 601. Fechamento correto, chama plano para acionamento, puxa, portão 07, gol no 601. Chamará no 601. Informação. Informação Sierra, boa tarde. São 3897. Informação Sierra, confere, autorizado Guarulhos, nível 340, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da El, Leda, após a posição Biev, Bravo, India, Delta, Eco, Victor, quando intercepta Upper Whiskey 50. Controle 119.35, aciona 5156. 340, Guarulhos, decolando da 10 com curva direita da El, Leda, Biev, 1935 ao controle, 5156 ao transponder do 3897. Cotejamento correto, chama pronto para acionamento push, portão 62, gol no 567. Chamará para push, acionamento no 53897. Solo Salvador, Alguno 273, boa tarde. Alguno 273, táxi via Alfa Índia para o portão 03. Alfa Índia 03, 273. Que o Oscar uniforme atualizado na presença para a rotatória. Ah. Está autorizado, retorno até o pátio 4, estacionar a frequência livre. O Joker 2-2 livre pouso, vento 180 graus, 8 mais. Joker 2-2 livre pouso. Tomando Gondor 2-1. Jet 6720, chame agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 133.25. 128, 133.25. Dois de ar, visual para o segundo pouso. Ciente de pouso, Joker 22. Índia 3, confirme. Confirme o quando 2-1. Autocópia. Autorizado, Salvador Galeão, nível 360, decolando da pista 10, com curva direita na saída da El, Leda, Biev. Em Biev, intercepta a Upper November 857, Porto Seguro, após Upper 16, conforme a rota do plano. Controle 119.35, transponder 5143. Confirme através de Veracruz. Tango Índia Bravo, está mantendo 500 pés. Foi com a proa do farol da Barra, o Tango Índia Bravo, o ajuste em Salvador no 0105. E informe através do farol da Barra. Correto, chão para puxa, corrigindo o seu mensagem táxi. Tranquilo, o pessoal já tava preocupado com o seu voo aqui, rapaz, estimado 1900. Lá. Beleza. Gol no 602, livre ILS, pista para 2.000 pés, 1.0, 1.5, informe estabilizado. 7, livre ILS, 1.015, fora ali para 2.000 pés, para estabilizado. Gol no 602. Seu nome, né? Solo Gol 1601 para pushback acionamento, Singer 07. 1601 07, ali eu puxo o acionamento, ali eu puxo o acionamento. Qual o salvador? Trácalo. Chamou solo. Whisky Oscar uniforme, está visual com aeródromo? Visual. Chama agora a torre, frequência 1186, tem um bobo. Gabriel. O Lima Kilo X-Ray está pronto para iniciar lançamento. Livre lançamento, Lima Kilo X-Ray, informe para descida. É isso aí. Descida Lima Kilo X-Ray. Livre descida Lima Kilo X-Ray, informe cruzando 2.500 pés. X-Ray. November Alpha na proa da rotatória, desça para 1.500 pés, o ajuste 1015. M02, informação de tráfego, helicóptero Robson 44, posição de 12 horas, 5 milhas, ingressando no litoral, visual. Certo, meia, 02. Prossiga. Permite fazer um sobrevoo do centro histórico? Autorizado, 500 pés no centro histórico, Tango de Abravo, informa para o retorno. Informa para o retorno, Tango de Abravo. Solo, o voo 1601 com 181 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 35 para o táxi. 118 Campinas e autonomia? 181, autonomia 355, alterna Campinas. Certo, 181. O número 01 está autorizado desde Juliette Alves, quando estiver no 0, torre em 118, esse nome é a dúvida. Altímetro 1015. Puxa. 3897 chamou para o puxa. Tem o 3705. Olhando aqui, pistola após a passagem do banho da Gol retaguarda, está autorizado. Chame tarde. Após a passagem do banho da Gol autorizado, 3897. Para posicionamento do 1567, posição 6. Posição 567 no 06. Olhando aqui, só a passagem do bonde da Gol retaguarda, autorizado, chame cá. Chamará, 1, 5, 6, 7. Solitão 3603, chegada Mari, desça para o nível de voo 050. Mudança de frequência, o Lima Kilo X-Ray. Frequência livre, Kilo X-Ray. Torre, o Gol no 601.0 da 10 pronto. Está autorizado alinhar e decolar o 601, o vento 1.60 graus, 1.09. Autorizado alinhar e decolar, Gol 601.